Ato revolucionário legítimo, como a greve de um lugar onde bilionários nunca pagam o que deve. Coragem é necessário pra viver do que se escreve. Um país que não se lê, azar é meu, sorte da breve. Vermes e leões no mesmo ecossistema, cifras e cifrões, soluções e problemas. Dedo aponta, o olho julga, a boca condena. Liberdade é um belo par de asas com algemas. No limite da loucura, jamal que me odeia. Arte testa minhas neuroses, cê só colhe o que semeia. Cê é papo de futuro, ampulheta sem areia. Depressão na dose certa enquanto o demônio rodeia. É incapaz que cê me leia só quando eu tiver partido. Verso é pão na santa ceia, igualmente repartido. Então escuta e saboreia enquanto o mestre manuseia o que balança seu pescoço quando entrar pelos ouvidos. Cirurgião, meu bisturi não perde o corte. Meu ato é exercitar aquilo que te deixa forte. Nem que seja um por um, eu não perco o rumo do norte. Meu azar veio avisar que eu não conto com a sorte. 2014 e a luta se faz presente. Meu tesouro é minha causa, soldado sem patente. De um mundo que já não aguenta esse modelo vigente. A Covid é só um aviso, os sinais são evidentes. Mas tudo bem, é só o meme da semana. É o game, desencana, é o creme de bandana. Fazendo a vida, fingindo que são bacana. Com 30 puta na cama, enquanto faz chover grana. Minha mãe na maca do hospital, minha família no sufoco. No olho do furacão, não vou ficar metendo louco. Nosso país na banguela, um escroto no piloto. Que limpa a bunda diariamente, contratado de Kyoto. E é por essa ingratidão que a natureza vai cobrar. Prepotência de supor que pode desequilibrar. Que se compra, que se vende, se a bolsa não quebrar. A gente vai negociar até os restos que sobrar. Se ainda não entendeu que não dá pra fugir daqui. Se você não é o Elon Musk, eu sinto um lhes dizer. Só que eu não me dou o luxo de desistir. Se o skitter solta as pancadas, é ruim que eu vou correr. Eu passo pela 24 e constato o mundo doente. Cada um com seus remédios que alivia até morrer. Política de rua, educação pra vida. Isso é arte no Brasil, página 2 do lado B. Ato revolucionário, transgressor de educação. De um poeta libertário que anda na contramão. Quem entende meu sumário não pede explicação, pega a visão. Underground é um caralho, sou pé no chão. Ato revolucionário, transgressor de educação. De um poeta libertário que anda na contramão. Quem entende meu sumário não pede explicação, pega a visão. Underground é um caralho, sou pé no chão. Pé no chão. Underground é um caralho, sou pé no chão. Pé no chão. Underground é um caralho, sou pé no chão. Pé no chão, pé no chão, pé no chão, chão, chão. Underground é o caralho, sou pé no chão.